O amor, assim falou Henri Cristo. O amor a Deus, ao Supremo Criador, é a mais elevada e sublime manifestação do amor. É por amor a meu Pai que estás unido a mim e a vossos irmãos. É por amor que enfrentais toda sorte de vicissitudes e peripécias para estardes comigo na luta contra o principado das trevas, almejando a consolidação do reino de Deus sobre a terra. Só aqueles que amam apaixonadamente podem transmitir amor, manifestado através de palavras, obras, gestos e pelo brilho nos olhos que são a janela do espírito, espelho da alma. O verdadeiro amor está amparado na confiança, segurança e felicidade mútuas. É assim que eu vos amo. O demônio pode até vos enganar dizendo que eu exijo obediência, mas na verdade a obediência não é a mim, e sim a meu Pai, Senhor Deus, que de acordo com vossa observância, sua santa lei, vos abençoa com sabedoria e abundância. Eu sou o amor e vos ensino a amar. Quando este sentimento verdadeiramente aflorar-se em vós, não mais sereis egoístas, nem possessivos. Não suceda aprisionados o ser amado e na prisão ele vos abandona. O amor está no espírito. Quando duas pessoas amam-se de verdade, o fluido do amor interage entre elas, mesmo à distância. Só ao ouvir a voz de quem se ama, já se sente um regozijo, uma alegria interior. Este é o amor verdadeiro. O amor não possui, nem se deixa possuir, pois o amor basta-se a si mesmo. E não penseis, meus filhos, que o cadeado é invariavelmente uma chave de aço. Muitas vezes transformais vossa língua em cadeado ao obrigar vosso adjutório a realizar vossas vontades sem se importar com seus sentimentos, tolhendo-lhe a liberdade, o direito à individualidade, olvidando-se do respeito que deve acercar-se de vós. Para a existência do amor, não é obrigatoriamente necessário estar o tempo todo ao lado do ser amado. Muitas vezes é mister que o vento sopre entre vós, fortificando e consolidando o relacionamento. Se amais somente quando estáis com o vosso companheiro, então não amais. Carregais em vosso coração o sentimento da possessão. Amar consiste em atingir o coração do outro, mesmo à distância, e dar tudo sem nada exigir em troca. Lembrai, todavia, que acima de toda e qualquer forma de amor possível entre duas pessoas está o amor a Deus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e com toda a tua força. Estas palavras estarão gravadas em teu coração e tu as meditarás sentado em tua casa e andando pelo caminho e estando no leito e ao levantar-te. Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 a 7. O Senhor teu Deus circuncidará teu coração, para que ames o teu Senhor de todo o teu coração e de toda a tua alma, a fim de que possas viver. Este mandamento que hoje te intimo não estará sobre ti, nem longe de ti, nem estará posto no céu, de sorte que possas dizer: qual de nós pode subir ao céu para que nos lo traga e o ouçamos e ponhamos por obra? Nem está do lado além do mar para que te desculpes e digas: qual de nós poderá passar o mar e o trazer para que possamos ouvi-lo e cumprir o que nos é mandado? Mas este mandamento está perto de ti e está na tua boca e no teu coração para o cumprires. Deuteronômio capítulo 30, versículos 6 a 14. Confiai plenamente em vosso Pai Celeste, unicamente Ele pode confortar-vos em qualquer lugar e iluminar-vos com seu eterno e incomensurável amor. O amor dos seres humanos é falível, está sujeito às intempéries da vida. Não obstante, o amor a meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim, jamais se exaure, jamais decepciona ou enfraquece. Sem o amor ao Altíssimo, a vida não tem sentido. Eu não quero viver um só segundo na terra que não seja a vontade de meu Pai. Unicamente por Ele vivo e unicamente a Ele temo. Acima de tudo e de todos está Deus. Os homens fenecem, mas o Senhor existe e existirá para todo o sempre. O amor de Deus é o único que não se exaure jamais. Que a paz seja com todos, meus filhos.